guarda de pista livre, um helicóptero que irá aproximar para o pátio à esquerda da cabeceira 90 não vai interferir com a sua aproximação. Passo, escuta. Está no solo controlado, guardião. Vem então a centena 9 graus. Azul 4235. Guardião, seu solo foi 59, frequência livre no corte, guardião. 3198, vento 90 graus, 99, pouso autorizado, pista 90. Temos livre pouso da 103, 198, Zeta. Bom dia, azul 4235, está livre o táxi pela Alfa Juliette, Gate. Oi, Salvador, bom dia, Gol 1732, passando Duna, João Capim, está baixado travado. 1738, reporte em Simbra. Batalha. Passando sim, Bruno, 738. 3198, solo 02, chamando 2 anos das planadas. Vento 90 graus, 10 nós. Pouso autorizado, pista no zero. Livre pouso no zero, Bruno, 738. Salão Mundo Júnior, Espanhóis. Salo, 3198, levando a sua. 3198, táxi pela Alfa Juliette, o gate é o 2. Alfa Juliette para o 02, 3198. A 3198, só para informação, a aeronave da Azul à sua frente vai parquear no gate 3. Sim, vai bater separação, 3198. Autorização de pouso, vento uma centena com 10 nós. Reporte quando baixar travado, senhor. Continuando, chamada baixar travado, 1022. Em Kleber Alfa, atento à esteira de turbulência do Boeing que passou sobre a Ana 7. Quando pronto, sem livre decolagem. Vento a centena, 9 graus. Externo, baixado e travado, 10728. Tente, aguarde que está livre, Rob. Bora. Gol no 738, solo 04. Direita, agilizando, solo 1, 2, 1, 2, 9. Direita, 219, 738. Web 5728, pouso autorizado, pista no zero. Autorizado pouso, cabeceira no zero, 5728. Alfa Vitor Juliette, repórter Nerd Pro, cabeceira no 7. Quem é que dá, Juliette? Alfa chamando da Juliette, 7-3. Pista no zero, aguardando para cruzar o campo. Tente com a esquerda, original número alfa. Colagem Alfa Vita Juliette, vento uma centena, 2 mais. T9 em verão, autorizado o cruzamento do campo. Reporte livrando o eixo da 1-0. Preciso livrar cruzamento do campo, reportará cruzando o eixo da 1-0. Senhora de pronto, cabeceira na 7, Bravo Clisk. Solo 07, a mina 209. 209, beleza. Bom dia, Web 5728, quebrou nas costas. Bom dia, Web 5728, livre o táxi e Alfa chama a cidade Juliette. Alfa chama a cidade Juliette. O gol no 732 está autorizado o ingresso no pátio principal. O gate é o 10. Parte principal para o 1-0, gol no 738. Índia November Alpha, confirme as intenções de voo. Índia November Alpha vai prosseguir corredor forte. Então, pro agora do corredor forte, se chama em controle 120.8. Pro corredor forte, chama 120.8. Grato, Índia November Alpha, até retorno. Vitor Juliette decolou ao 08, autorizado está presente cruzar o campo. Guarda transferência de comunicações. Autorizado ingresso no pátio Close 11, reporte após cruzar o campo. Luiz, chama o controle 1208, por favor. Autorizado, para o táxi, 1260. 4235, aguarde um instante a cópia para o Santo Dumont. A subida é a da El. Tá livre o táxi pelo pátio Índia e no ponto de espera da 10, chame a torre 186. O ajuste agora 614, boa viagem. Espera da 10. Azul 4235 para cópia. Autorizado, Salvador, Santos Dumont, nível 3620, via Antezulu 10. Até ESMAP e após conforme o plano. Decolagem da pista 10 com curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bridge para interceptar Antezulu 10. Controle 120.8 e o transponder é o 5534, azul 4235. Siga 1140 da Oxenar. Desculpa, eu disse. Ok, eu tenho 350 autorizado, o senhor aceita? Beleza. Então vamos lá, autorizado Recife, nível é o 350, via Peruíque 58. A decolagem da 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120.8, acione 5532. Puca Caju, 208, 5532, aerovia Aperi 58, meia 140. Correto, 6140, chame pronto, para puxar e assinar. Autorizado a alinhar e decolar. Pistão 10, 190 graus, 9 graus. 260 do Color 24, chame controle 1208, por favor. 208, bom dia, Color 260. Salvador, bom dia, voo no 270. Escolhi o 270, baixou e travou? Baixou, estamos agora a 6 mil. Estou autorizado, pista 90, vento 1 centena, 10 nós, voo no 270. Está autorizado Guarulhos, de nível 3620, inicialmente 3620, via Pesolo 44 até Cúbito e após DCT Guarulhos. O decolagem da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Eudes, para interceptar Pesolo 44. Controle 120.8. E o transponder é o 5547. Gente, o 3895 está correto, o protegimento e chame pronto para o pushback e acionamento.